Era um poeta que estava desconfiado que a poesia havia mesmo lhe traído, e recusou um convite todo assanhado da luz tão bela de um dia tão bonito. Da sua boca não saíam as palavras, rimava pouco e já estava um tanto aflito. Tonto, louco, desorientado, comprou um porco e disse que era um cabrito. Ele falava mé, mé, mé. O porco não sacava, só queria dar no pé. Qual é que é? É, é. Não fala a mesma língua, então não rola rima não. E o poeta estava mesmo atordoado, comprou um louro que falava mais bonito. Mostrou pro bicho todo seu dicionário, e o papagaio na verdade era um mosquito. Ele falava zi, zi, zi. E o pernilongo até rimava, mas não dava pra ouvir. Ai, sai daqui, e levou uma mordedura do inseto sugador. Sol, eu preciso de sol pra analisar essa situação. Onde já se viu um poeta fino como eu atrás de gente que não me dá atenção? Eu vou ficar falando grego comigo mesmo, sozinho é bem melhor. E a poesia, se quiser que me abandone, eu vou tentar rimar também com lobisomem. Tomara que não seja um outro bicho, que num simples capricho venha me dizer miau. Que num simples capricho venha me dizer miau. Eu não aguento falar e ser entendido mal. Entendi a bicharada com papo intelectual. Intelectual.